all those emails. Voo 974, decola os 34, controle 1208, tenha uma boa viagem. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Voo 974. Voo 974, bom dia, contato radar, subo 230 na saída Puca. 230 na Puca, Voo 974. 714, chame Recife 2685. É, confirma 2685, é isso? Não, 2685. Ah, 2685, obrigado, boa noite. agora chame o controle, a frequência 120 decimal. Chame táxi 1994. 746, identifique chegada Mari, desce ao 050. Comando 4. Solo Gol 9606, bom dia. Bom dia, pronto copy, Campina Grande. Pronto copy. Autorizado, Campina Grande, o nível 390, rota o Pesolu 10. Pista 10, curva esquerda na Puca, transição de par, controle 1208, transponda 5006, 1606. 390, aprovado, Campina Grande, a Pesolu 10. Decolando na Puca, transição de par, 120.8 ao controle. 5006, o transponder, o gol 1606. 5006, esquerda após, confirmando, portão 5, chame pronto. 1606. Ok, curva esquerda após, chama pronto. Alinhar e decolar, 90, 930 graus, 10 graus. Decola ao 57, controle 1208, boa viagem. Controle 208, ou 994, boa. Controle, boa noite, algum, bom dia, algum 994. 94, bom dia, contato radar, suba o 350 na saída Puca. Puca, sobe 350, 994. João Pessoa, 896, autorizado João Pessoa, nível 370, para o IC58. Pistão a zero, curva à esquerda na Puca Aracaju, controle 1208, transponda 5005. 370. Caraca, 0 8 1 8 9 6 5 6 5 confirmando, chamei pronto, portão 4. Web 6746, desça 2000 pés, 1018, livre LS X-Ray. 1018 com Web 7746, descendo para 2000.